que fazer, meu pai? Quando o que se espera não acontece, quando a vitória vai pra quem não merece, quando a injustiça impere, o mal vence o bem. O que fazer, meu pai? Quando a mente não pensa e o corpo padece, quando quem bate esquece e não consegue ver que a ferida dói porque ainda está aberta, não se conserta e acha que vai tudo bem. O que fazer, meu pai? Para não ser alvo de frustração, mas proteger a mente e o coração, não esquecer que o crente vive pela fé e que tuas promessas ainda estão de pé. Eu vou profetizar, não vai ficar assim, não vai ficar assim mesmo. Não vou perder a paz e entrar em desespero. Melhor o fim das coisas que o seu começo. Eu vou profetizar, não vai ficar assim, não vai ficar assim mesmo. O Deus que eu conheço é Deus de renovo. Não importa a circunstância, luta por seu povo. Eu sei que nele eu posso ser feliz de novo. O que fazer, meu pai? Quando a mente não pensa e o corpo padece, quando quem bate esquece não consegue ver que a ferida dói porque ainda está aberta, não se conserta e acha que vai tudo bem. O que fazer, meu pai? Para não ser alvo de frustração, mas proteger a mente e o coração, não esquecer que o crente vive pela fé e que tuas promessas ainda estão de pé. Não vou perder a paz e entrar em desespero. Melhor o fim das coisas que o seu começo. Eu vou profetizar, não vai ficar assim, não vai ficar assim mesmo. O Deus que eu conheço é Deus de renovo. Não importa a circunstância, luta por seu povo. Eu sei que nele eu posso ser feliz. Vai ficar assim mesmo. Não vou perder a paz e entrar em